com Deus. Ajuda-nos a fazer segundo o seu consentimento. Pelo APC16, com colaboração especial de Robson Nascimento. Quanto vale? Me diz quanto vale a vida. Não vale nada, hoje não vale nada a vida. Ela é tirada do ventre, informação ainda. Mãe homicida com agulha de tricô. Mata o filho do pai que não representou, não trincou. Consequência de uma noite de sexo sem amor. E no calor da loucura sem rancor. O nóia descarrega o tambor. Bijuteria sem valor, mas custou sua vida. O corpo nem esbriou e o nóia tá na brisa. Novamente eu pergunto quanto vale a vida. Não sei da sua, você que se decida. Mas a minha custou caro pra deixar escorrer pelo ralo. Sem intervalo, estresse e noite. Graças a Deus já se foi o tempo do açoite. Dos covardes, do tronco e da corrente. Gente que dizia que meu povo não era gente. Humanos doentes, cegados por poder. Invejosos querem o que não podem ter. Meus inimigos estão no poder. Derramando sangue inocente. Jesus sangrou crucificado por sua própria gente. Papai, perdoai. Aqui ninguém sabe o mal que faz. Incapazes de manter a paz. Você partiu e não voltou mais. Sei que Deus esperava mais. A minha oração é essa, sem um monte de pressa. Andamos sem rumo, sujos com sede. O destino que traçaste pra nós, com certeza não é esse. Noite escura, sem lua, garoa fina. Perfeita pra se prostituir em qualquer esquina. Os caras minam bem de sexo por qualquer real. Sonham com um futuro que talvez nem se torne real. Casa no litoral, suíte presidencial com lenço branco. Em casa mãe tá em pranto, o pai já nem chora mais. Nessas horas é que se percebe que Deus esperava mais. Do pai, da mãe, dos filhos surdos, omissos da lei do criador. Pai que cresce sem amor, gera filho sem amor. Despreze a vida, troque ela por dinheiro. Cego que guia, cego cai no desfiladeiro. Toma um banho no sangue do cordeiro. Limpa alma, espírito, se lava por inteiro. Dê dinheiro aos pobres e não pro joalheiro. Viciado em soprar a vida pro ar. Bate cinza no cinzeiro. Whisky com gelo, bebeu o litro inteiro. Uma corrida pra ver quem morre primeiro. A vida é um dom de Deus e o ser humano não tem medo de perdê-lo. Deus esperava mais dos seus próprios herdeiros. Papai, perdoai. Aqui ninguém sabe o mal que faz. Incapazes de manter a paz. Você partiu e não voltou mais. Sei que Deus esperava mais. A minha oração é essa, sem um monte de pressa. Andamos sem rumo, sujos com sede. O destino que traçaste pra nós, com certeza não é. Fique longe da prostituição, impureza lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Ciúmes, iras, pelejas, dissensões. Criminosas, facções, invejas, bebedices, orgias. Ou coisas semelhantes como mentira e traição. Suicidas e racistas também podem ter nova vida. Pois Jesus ainda pode esperar um pouco mais. Ele bate em seu coração, será que você pode ouvir sua voz? Se estiver ouvindo, deixa ele entrar. Convida pra cear e seja um bom mordomo. Se vencer a carne, vai poder sentar no trono. A vida é louca, mas quem tem ouvidos ouça, não se endureça. Pois o Espírito de Deus fala com sua igreja, fala com seu templo. E você é o templo, viva o novo tempo. Pois é claro que Jesus também se entristece. Pois Jesus espera mais, espera que você seja mais amoroso. Tenha mais gozo, mais paz, seja mais paciente, mais benigno. Seja bom, seja fiel, Deus espera mais. Mais mansidão, mais autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Crucifique a carne para fazer viver eternamente o espírito. Sem orgulho e sem inveja, vamos todos rumo à nova terra. Onde todo mundo é igual, nova África celestial. Aonde Deus ainda espera por vocês. Ainda espera por vocês. Ainda espera por vocês.